caralho. A gangue tá presente. Adivinha, chegou no baile. É a gangue, porra. Impressionante. Tamo tipo TV velha. Tamo sem controle. Fetcher Daniel Vídeo. Aqui o grave é forte. Ponta a ponta.